mandando Pirajá, vai pra sobrevoo na CM, Mike Vitor Alfa, sua escuta. Sobrevoo na CM, copiado, Mike Vitor Alfa. Jaleco 715 Zulu. Vou confirmar com a Salete, que ainda não recebi essa DLA. O Sérgio Jaleco agora, de potenção, por gentileza. Tente copiado, 07. Nada, direto Maceió, muito obrigado. Vou no 250. Salvador, o Sam 3745, para ajudar a gente, podemos voar rote, mano? Solicite Mótico agora ao centro de Recife em 128.35, alterna 123.8. Hoje é 3738, boa. Aliado na escuta? Tá confirmada, aliado, senhor, ok? 15 Zulu, livre acionamento, mantenha cópia e chama para ataque o 7 aliado, que mantém a autorização anterior. Hernan 3436, desça para 25010, na produção do servidor 366. Hernan, pista no zero está autorizado, reporte na final do procedimento. Afirmativo, desça para 2500, reporte estabilizado, está 3436. Controle? Eu acho que ele matou. Escuta. Copiado, o Sierra Charlie é com o táxi autorizado, após chamar o seu papá. Está o nível 230, Golo 250. Golo 250, confere, nível 220 agora, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2025, obrigado, vamos lá, bom trabalho. Então, acho que ali no hotel, sendo o código 5223. Autorizado, aliado, manter pista no 7. Tá, completo a aeronave, chama todo mundo aí, decimal 95. 295, obrigado, uma boa tarde, 3436. Pronto. Boa tarde, outra 3436. Tá, 3436, Antônio? Afirmativo, boa tarde. Boa tarde, da 3436. Ajuste altímetro no zero no meio, atualizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 09 nós. Levativo livre, pouso no zero, na 3436. Boa tarde, Altan 3378, informação Quebec. Altan 3378, boa tarde, dessa via chegada do MED 1, né, para o nível de voo 050. Sequência, momento 1 no via, Altan 3378. 9 de ouro, boa tarde, Oxalera 6213, ponto ferro da 90, pronto, visual para a nave da Cruz. Xenia 6213, após o Airbus da Tank, pousa pistão no zero, autorizado aliar e manter pistão zero. Airbus da Tank, autorizado aliar e manter pistão no zero, Xenia 6213. Charlie Alvo, ponto de decolagem. Atento ao estreito turbulento da Airbus da Tank, pousa pistão no zero. Autorizado a decolagem, pistão no zero, 1-7, corrigindo, vento 1, 1-0 graus, 0-8 nós, terra Charlie Alvo. Decolado aos 39, chame o controle agora, 119, décima 8, boa viagem. 198, 7, Alec, boa. Pelas mãos, chefe rádio, estava nós recebendo a interferência. 5/5, chefe. Obrigado. Sony, boa tarde, papapapa, Sierra Tchalé. Papapapa, Serra Charlie Echo, contato radar na decolagem, suba via saída Arvor 1 para o nível de voo 3, próximo 430, nível 430, Serra Charlie Echo. Arvor 1, 430, Serra Charlie Echo. Decolagem, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 09 nós. Decolagem, 0, Oceaner 6213. Serra Golf, controle Salvador, contato radar estabelecido a 62 milhas de VR Salvador. No ponto L está autorizado 050, não atraso do conhecimento do controle a informar, o altímetro no 06, na proa de Amã para chegar a Amã, mais Serra Golf. Ambiente, quanto no ideal, desce 050, cumpriu 16. Ajuste, mais cargo, boa na mão, para chegar na mão. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6213, cruzando 1600, salvo hora. Xenia 6213, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1 para o nível 360. Sobe via salvo 1 para o 360, Xenia 6213. Camaçari, ok. Espaço aéreo proibido de Camaçari. Eu tenho que passar acima de 1.500 pés. 1500, pista livre, Oscar da Matel. Golf Kilo, contato radar estabelecido na posição Conde, nível 1900. Foi posição Golf, para efetuar a chegada Golf, reportando a viagem de cima. Pode prosseguir via chegada, senhor? Afirmativo, descendo para 2000 pés, o altímetro 1-0 no meio, está autorizado a essa que foi pista 1-0, reposto no localizador 3378. 1-0 no meio, descendo via, reportando norte, TAM 3378, obrigado, senhor. Papa, Sierra Tchaleco, passando 190, chamava no centro Recife, 128, coisa 1, 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, Sierra Tchaleco. Salvador Xenero, 6-2-3. 2-1-3, possível. Congestivo Adonso, lá presente, para a Xenera? Aguarde de coordenação com o Centro Recife, o Xenera 2-1-3. Ok, precisamos da coordenada em Tigre 10, a gente está bem atrasado, a nave chegou bem atrasada, por favor. Nós coordenaremos, aguarde a autorização. Muito obrigado. Está 3437, ponte 0 da 1-0, pronto. 3437, 3437, decola da 1-0, 3437. Já livrou a Camassari, passa ali Matar, tá bem requinto. Sim, informador. Já passou a Camassari, tá bem requinto na prova rotatória. Sim, separou no 1503, altímetro transformador 906, chame na rotatória do com copa. 1503, altímetro 906, óptica de motel, informe de jogo com campo na seada. Sinal 10, da 1-0, entre 2 e 5, você tira com aproximação instrumentos Mike e Vitor. Vai cruzar com um helicóptero baixa altura, um Alfa 44, estou no cruzamento na final do 1-0, sempre prefiro com sua aproximação de metros. Sim, estão 3378. Prontinho. Decolado aos 49, chama o controle agora 1-1-9-8. 19-8. Passagem está 3804, transfere 970, descendo para 250 com a Quebec. 3804, significação disso, mantém o nível de voo 050, chega a level médio 1. 050 com médio 1, existe o curso. Chama 3, chama o centro de Recife, frequências 28.35, alternativa 23.8. 2835, até 1238, chamar o método 2238. Controle TAN 3437. 3437, contato radar, decolagem subvia Arborona para o 360. 360 via o 3437 visual. Passa a rotatória visual com o 7 e o Anthony Hotel. Nós com o motel para ver essa circuito de tráfego, chama a torre Salvador agora em 1-9-9. Já não tenho essa. Sabe. Você, ela passa no baixo ali, motel. Ah, passa na rotatória, visual com o 7. Gente, acha ali, motel, ajuste o tinto 1-0 no meio. Mantém a espera pelo vertical da rotatória para evitar aproximação simultânea com o tráfego na pista 1-0, aguarde instruções. Autoriza realizar 3-1-0 próximo à caseira, a 3 milhas. Se eu tiver condições de realizar 3 milhas fora, a gente prossegue 3 milhas fora sem interferência com o eixo da 1-0. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3378. 378, boa tarde, ajuste 1-0 no meio, continue a aproximação, guarde a direção de pouso, pista 1-0. Autorização de pouso 1-0, obrigado. TAM 3378, informa o tráfego à esquerda, a 1.500 pés, um Bravo Eco 58, na aproximação para a pista 1-7. Assente o tráfego do senhor, não interfere com a aproximação, vai manter esperto o tráfego no setor norte, ok? Informação, sim, para baixar e travou. TAM 3378, cruzado com o pista 1-0, vento 1.50 graus, 08 norte. Cruzado após 1-0, TAM 3378, obrigado. realmente mantenha, bom? Pode por filo. Às vezes vai voltar na final, no Oscar Hotel. Gente, acho que o Lima Hotel, o Castro com o número 2, aguarde a autorização de pouso do pistão 7. Hotel. Boa tarde, sou 4072, passo nível 90, 0160. Eu vou 4083, assinei a indicação, mantém o nível de voo 060, chegada com média 1. 060, 4082. Até autorizar a pouso, pistão 7, vento 130 graus, 089. É com Índia, vai prosseguir para pouso, Mike Litoral. Mike Litoral Alfa, frequência livre para final para pouso. Também na nova decolagem. Camarada em nova decolagem, agradeço. Uma boa, Mike Litoral. Plano 3437, chama o centro Recife, frequências 260, alternativa 28, decimal 8. 260, 1288. Marque G3000, Golfo. Correto, decimantendo 2000 pés, última trem Salvador, 10116, livre, final ele é seu que você, cabeceira no zero, chama estabilizado, Marque, pega o outro. É só 2000, vai passar estabilizado, Golfo. Direito 1219, né? 3371. Hotel no solo 5.000, confirma o pátio. Sente direito, a estação lá, frequência livre, boa tarde. Quadro, velocidade para 2009. Reduzindo 200, 3804. precisando do ILS Campo Vista, mais tem a Golfo. Geoa do 2771, no centro da informação que tem. Mike Serra Golfo, compartilhe a aproximação ILS Campo Vista, terceiro novelo, chama teu observador, é 198 decimal, lado 5. 1895, obrigado, boa. Eu dei 771, contato no 60 milha sudoeste de Salvador, autorizado a chegada com média e fono, chame no ideal descida. Chamando no ideal descida e autorizado o procedimento com média 1, com a sua 2771. Então 3804, desça para 2010, o altímetro em Salvador 1096, leva sinal ILS 78, cabeceira 10, chame estabilizado no local e veículo. 2000, com 1096, reportar a estabilizada localizadora, tanto 3804. Azul 4082, desce para 3.000 pés, o último é em Salvador, no 06. Esse é o no 06, o 4082. Controle Salvador, azul 2771, no ponto ideal de descida. Azul 2771, desce até o nível de voo 050. 050 para o 2771. Serra Golf ficou autorizado, tipo 97, o vento no 40 graus, 5 horas. O localizador tem a pista vista, o TAN 3804. 3804, chama para o Salvador em 198, decimal 95. 1895, correto, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Azul 4082, desce para 2010, o último tem Salvador no 096, livre sinal LSX3, cabeceira 10, chama estabilizado no localizador. 2000 a 096, Cortex Gray, Porta Danas 4-0-3. Romeu Mike, Serra Golf, Sola 03, autorizado CT. Confirmando o pátio. Andar da pata. Obrigado, aposto de vir. J3804, estabilizado efeito pistão 0, qual o pistão? Rotina da foto da ADC, 0 no meio. Sente autorizado pistão 0, J3804. Papá, Mike Lima Uniform, prossiga. Esse é a Golf e frequência livre. Confirma o tipo de equipamento? 447, confirmando o pouso em Salvador. Sente Bravo, Lima e Fome. Do cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Última de Salvador no Rio Lima, teste visual, 510. Informe no através do Frada Barra, iniciando sobre o voo. Bravo, Lima e Fome. Acione normal, 0-43 no telefone. Ano passou a posição Pomed. Certo, você mantém a 3 mil pés. O time é transformador no 0 no 6, 277 ano. O 0 no 6 vai descendo para 3 mil pés. No solo 07, direita, 121, décima 9, solo. Direita, 219, obrigado. Estabilizada, azul 408. 402, vou te aproximar sem ele, é Sex-Ray, cabeceiro no zero, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 8895, uma boa tarde, pode ser 82. Azul 2771, autoriza a definir ele, é Sex-Ray, cabeceiro no zero, chama e desce para 2 mil pés, o time tem Salvador no zero no meio, chama estabilizado no localizador. Autorizar procedimento, ILS no zero, e chamará estabilizado no localizador, azul 2771. Salvador, muito bom dia. O voo 1255 aproxima Lago 8230 para 160, essa é a informação Romeu. 1255, aciona identificação, deve se manter no nível 050, chegada bom. Para o nível 050, identificou, chegada bom, 1255. Eu desço para 3 mil pés, último trem Salvador no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, ótimo. Lembrando este setor Bravo Lima Uniforme. Salvador é o TAN 3198. Passa o 210 para 150. Informação, Romeu. 3198, essa identificação desse mantenimento de voo 060, chegada do Comédio 1. Comédio 1 autorizaria a proa de TAP, por gentileza? Aguarde. Fome, copiou o controle? Mete a porta, fome, livrando este setor do fora da barra. Eu fiz uma vez e iniciei a redução de velocidade para 2509. Confira? Eu li a velocidade para 2509, 3198. Estabilizou, 2771. Ativou-se uma CLS F-Truca, descendo no 0, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 198, decimal 95, boa. Decimal 95. 198, decimal 95, boa do 2771. Certo. Oscar Gold Kilo, pesada final LS F-Truca, descendo no 0, desce para 2 mil pés, última torre Salvador no 0, no meio, informe estabilizado no localizador da 0. Amaral estabilizado no localizador, ajustado no 096. Atingiu 150, só 3198. Desse mantém o 050, 050, 3198. 050, 3198. O 255, desse mantém o nível de voo 040. Leve para o nível 040, voo no 255. Fique livre no setor do farol da Barra com o rumo do farol de Itapuã, correto? Gente, vai o setor sobrevoa em algum setor? TSP do litoral, 500 pés, última até Salvador no 016, informe a entrada do Parque Pito Sul. Tem conhecimento desse parque? Oito, reduz até 230 nosso. Isso, 98, reduz a velocidade para 230 nosso. 230, 3198. 2771, no solo, no meio, direita, 121, no décimo, 9. 121, 9, forte. Olha, eu acho que a Fosquila está interceptando a Lopes. Fosquila, completa a aproximação LS, cabeceira 1-0, China Torre Salvador agora em 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, então vou fazer. Boa tarde, Papatá, eu acho que a Fosquila. Fosquila, boa tarde, torre de controle. Está no final do ILS X-Ray, está próximo ao Alterra. Gente, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio. Bravo Lima Uniforme, chega agora a Torre Salvador em 1-1-8-9-5 para sobrevoar no setor de Itapuã. Chama a 1-18-9-5, torre para sobrevoar Itapuã, o Bravo Lima Uniforme. Salvador, cordial, boa tarde, papapá, Bravo Lima Uniforme. É o Bravo? Bravo Lima Uniforme. Chega, Bravo Lima Uniforme. Bravo Lima Uniforme, está mantendo o Pro de Itapuã, 200 pés sobre o mar, para sobrevoo e abandono posterior na posição. Papava para Bravo Lima Uniforme, reporte vertical de Itapuã. Confirme asa fixa ou rotativa? Asa rotativa, senhor. Entra. Bravo Lima Uniforme 12. Escuta. O senhor vai fazer inicialmente sobrevoo sobre Itapuã, sobre o farol de Itapuã, e depois vai prosseguir para a Serra Índia com Índia ou vai prosseguir direto agora? Vai fazer o sobrevoo, só essa passagem, prossegue já direto para o Anonte, para a Serra Índia com Índia, sem autorizar o cruzamento. Ok, gente, inicialmente mantém a linha litoral sul, 500 pés em sobrevoo e reporte para o cruzamento do aeródromo Bravo Lima Uniforme. Bravo Lima Uniforme já está monitorando a posição, está montando agora a proa litoral sul e reportará literalmente para o sul para cruzamento para facilitar o trabalho da torre. Não, se para facilitar seria o melhor cruzamento da presente posição. Muito obrigado, melhor ainda para mim, já cruzando. Ei, curva direita, autorizado o cruzamento da final do 1-0, reporte livrando. Bravo Lima Uniforme. Reportará livrando o cruzamento da 1-0, certo. Bravo Lima Uniforme, prossegue agora com o Proa Norte e aguarde transferência para o controle. Prosseguiu o Proa Norte, direto para o destino, aguardando transferência, muito grato pela agilidade. Aquilo no solo 2-2, livrou 1-2-1, décimo 9. Controle, o voo 1-2-5-5, estabilizado em LF 1-0, tem a pista vista. 1-2-5-5, completa aproximação LF 1-2, cabeceira 1-0, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, tá breve. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Tá, bravo, Lima Uniforme. Agora um minuto. T3198, separa 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no meio, laser final LS X-Ray, capiceira 1-0, chama estabilizado no Lucas, do índice redução, tráfego à frente, 7 milhas com 159 ground speed, 1-3-1-7-3-7-8-7. Paciente, descendo para 2000 com 16, reportar estabilizado reduzindo, 3198. Bravo Lima Uniforme, prossiga. Bravo Lima Uniforme, efetuou um cruzamento do eixo da sua da 1-0, já está visual com o local de pouso. A gente agora ia liberar a frequência. Bravo Lima Uniforme. Azul 442, a semi-edificação de se manter 050, chegada a Bomédio 1. 050, alguma mais controle, bravo, Lima Uniforme, final para pouso. Bravo, Lima Uniforme, frequência livre. Muito grato. Alfa Vista, 3198. 398, complete aproximação em linha Sexui, cabeceira no zero, chama a torre Salvador em 198, decimal 958. 295, 3198. Oi, bom dia. 3198, passou a zona estabilizada. Com 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3198.